Eu sou o Marcelo Zaniolo. E eu sou o Diego Loco. E nós estamos aqui hoje para julgar. E para ler comentários também, né, Marcelo? É verdade. Diego, então estamos inaugurando o JPC Cast, o primeiro JPC Cast da história do Locotopia e do Livrocast, né? Porque não deixa de ser um programa do Livrocast também. E eu acho que a gente deve começar, Diego, explicando pro ouvinte que talvez não esteja antenado, que talvez não esteja por dentro o que aconteceu com a gente aqui agora, o que a gente decidiu, né? Bom, Marcelo, pro nosso ouvinte que tá chegando agora e não sabe o que é o JPC Cast, nós sabemos, não sabemos. Mentira. É o seguinte, enquanto o Livrocast é a sua viagem pelo mundo da literatura, você pode considerar que o JPC é aquela parada pro almoço, onde a gente vai pegar um livro na estante, vai dar uma olhada e vai ter que julgar ele pela capa e comprar, ou não. Então, aqui a gente vai basicamente, como sugere o nome, né, JPC significa Julgando Pela Capa, então JPC Cast é um podcast do Julgando Pela Capa. Você que escuta a gente há bastante tempo deve conhecer já o Julgando Pela Capa que eu faço em texto e publico no Locotopia, né? Então aqui vai ser basicamente um áudio desse Julgando Pela Capa. Vai ser basicamente um bate-papo de livros em que eu e o Diego vamos discursar sobre a sinopse, as expectativas, o que a gente acha da capa, o que a gente espera da história. Então vai ser algo bem light mesmo, mais descontraído, assim, algo não tão aprofundado quanto o Livrocast, né? Pra gente, enfim, ter um tempinho mais aí pra analisar um livro, inclusive antes de ler o mesmo, né? Porque como a gente sabe, quando a gente vê a capa, quando a gente, enfim, lê a sinopse, a gente já começa a julgar o livro. Então, Marcelo, esse Julgando Pela Capa vai ser sempre 15 dias depois do Livrocast e 15 dias antes do Livrocast, né? Exatamente. Então, assim, você que não ouviu o último Livrocast, o Livrocast 30, O Guia do Mochileiro das Galáxias, e não quiser ouvir, né? De repente não gosta do livro, enfim, acho que deveria, enfim, mas ok, a opção é sua. Aconteceu o seguinte, o Livrocast vai passar de quinzenal pra mensal, pra facilitar a gente e tudo mais, e a partir de agora, então, temos o JPC Cast, em que a gente vai cobrir essas lacunas deixadas pelo Livrocast, digamos. Então, vamos supor assim, tem um Livrocast, depois de 15 dias tem um JPC Cast, 15 dias depois tem outro Livrocast, e assim vai até o infinito, como a gente falou no último cast. Ad eterno. Ad eterno, exatamente. Não, mas ô Marcelo, quando eu falo ad eterno, quer dizer que nós somos publicitários e fazemos propaganda com essa vida. Ad eterno. Exatamente, ad de advertising. É, cara. Então você que tá ouvindo a gente agora percebeu que mudou o formato, mudou o programa. É um novo podcast, mas as piadas do Diego continuam sem graça. Ou o nível do humor, enfim, é o mesmo. Mas então, Diego, vamos começar a julgar livros pela capa. Julgando pela capa. The Walking Dead, O Caminho para Woodbury, dos autores Robert Kirkman e Jay Bonansinga. O Pacifista, do autor John Boyne. Mas então, Diego, você que é o chefe, você que manda esse podcast em todos os outros que eu possa vir a produzir. Tá, tô exagerando. Mas faça então as honras da casa, cara, e comece julgando o seu livro. Então, Marcelo, desde o último Livrocast que a gente falou sobre The Walking Dead, Ascensão do Governador, eu tava com saudade de falar essa frase. Previously on The Walking Dead. Mas agora não é o que foi antes, né? Agora é do livro atual. É não tão atual assim, ele saiu faz um pouquinho já, mas vamos lá. A sinopse diz o seguinte. A praga continua a apavorar os subúrbios de Atlanta sem aviso, infernizando os vivos no sofrido dia a dia contra os mortos. Depois de ter que aderir a um êxodo em massa, Lily Cole luta para sobreviver fazendo parte de acampamentos toscos e abrigos improvisados. Mas os zumbis estão se multiplicando, cada vez mais loucos para devorar a carne humana. Travada pelo medo, Lily agarra-se à possibilidade de contar com a proteção de bons samaritanos, aceitando refúgio na cidade murada, conhecida como Woodbury, na Geórgia. O lugar, a princípio, parece um verdadeiro paraíso. Um sistema de escambo de serviço em troca de comida, o sonho de um teto sob o qual possa se viver, e uma barricada que é expandida e fica mais forte a cada dia. E o melhor de tudo, um autoproclamado e misterioso líder Philip Blake, que mantém todos os habitantes a salvo e na linha. Mas Lily começa a suspeitar que a realidade não é tão colorida. Blake, que passou a chamar a si mesmo de governador, tem ideias perturbadoras em relação à ordem e respeito. Com o resultado, a garota se alia a um grupo de rebeldes e juntos desafiam o reinado do déspota. O caminho para Woodbury é, na verdade, a porta de entrada do inferno nessa sequência de The Walking Dead, A Ascensão do Governador. Cara, eu confesso também, Diego, que eu vi esse livro na livraria e me interessei pela capa, me interessei pela continuação da história, né? Pra quem não conhece ou não viu ainda o Livrocast que a gente gravou do primeiro livro, que é uma trilogia que o Diego tá em mãos com o segundo volume, né? A gente gravou o Livrocast 15, The Walking Dead, A Ascensão do Governador, né? Então, eu realmente confesso, Diego, pra ti, como eu tava falando, que eu me interessei em ler esse livro, cara. E, assim, a capa dele, na hora, eu fiquei com um ponto de interrogação na cabeça, porque a primeira capa do A Sessão do Governador era os irmãos e a menininha, né? E nesse tem uma mulher correndo, assim, é só uma silhueta, né? A gente não vê exatamente se é uma mulher ou se é um homem magrinho de cabelo comprido, não sei. não deixa muito bem claro, a silhueta não tem certas curvas pra demonstrar que é uma mulher mesmo, mas essa silhueta correndo me deu a sensação de correndo pra salvação ou correndo pra algo desconhecido, sabe? Ah, entendi, uma fuga de algum lugar pra, enfim... Não sabe se ela tá correndo pra algo bom ou ela tá correndo de algo ruim, né? Sim, pra alcançar um prêmio ou fugir de algo, né? Exatamente. Mas esse livro, a capa dele, ele tem alguma coisa da série mesmo, né? Tem uma identidade visual ainda, né? Sim, sim, com certeza. Tem vermelho, se não me engano. São letras vermelhas e silhuetas, assim como o primeiro livro. Lembrando que essa é a segunda edição da Editora Galera. A gente tá descrevendo o livro aqui, mas aqui embaixo na postagem tem link pra sinopse, enfim, links da Saraiva, né? Compre o livro se você gostar também, ajuda a gente. Então, se tiver em dúvida na descrição que a gente tá tendo aqui, de repente tá bom clicar no link aqui pra visualizar e acompanhar nosso julgamento de capa, né? Que eu acho que fica mais fácil pra todos. Inclusive, tem aqueles comentários na contracapa, né? E tem um que teve no primeiro livro também, eles usaram no segundo, não sei porquê, mas eu acho muito bom, que é do Boston Herald. Ele diz o seguinte: faz True Blood parecer com iCarly. iCarly. Genial, assim, esse comentário. mas é interessante, cara, é interessante. Mas então, Diego, compartilha, qual é a tua expectativa com esse livro, cara? Bom, a minha expectativa com o livro eu já assisti as 3 temporadas, eu não li os quadrinhos, li o primeiro livro, com certeza que eu quero entender um pouco melhor do que se passa em Woodbury, né? E como o primeiro livro, mesmo a gente sabendo bastante já da história, conseguiu me surpreender muito, eu acho que esse aqui tem uma missão muito difícil, que é continuar surpreendendo de uma forma sempre contagiante, assim, empolgante. Ou aterrorizante, né? Verdade, verdade. Até porque o primeiro livro a gente leu, e ao menos pra gente que não leu nem HQ, nem nada, Walking Dead antes de ver a série, né? A gente nunca tinha ouvido falar do Governador antes, né? E agora que tu já viu a terceira temporada da série... Tu já ouviu falar do Governador, tu já viu ele, então... Já leu o primeiro livro. Exatamente. Os critérios mudam, né? Mas eu realmente tô esperançoso. Até eu acho que vou comprar esse livro pra ler em breve. Ou seja, eu espero muito mais violência física e psicológica, né? Conhecendo o Governador como tu conhece agora, né? Mas tá certo. Minha vez de julgar um livro, Diego? É isso aí. Eu tenho aqui na minha mão um volume da Companhia das Letras, né? Um livro chamado O Pacifista, escrito pelo autor John Boyne, e a sinopse é a seguinte: Inglaterra, setembro de 1919. Tristan Sadler, 21 anos, toma o trem de Londres a Norwich para entregar algumas cartas à irmã mais velha de William Bancroft, soldado com quem combateu na Grande Guerra. Mas as cartas não são o verdadeiro motivo da viagem de Tristan. Ele já não suporta o peso de um segredo que carrega no fundo de sua alma e está desesperado para se livrar desse fardo, revelando tudo a Marian Bancroft. Resta saber se o antigo combatente terá coragem para tanto. Enquanto reconta os detalhes sombrios de uma guerra que para ele perdeu o sentido, Tristan fala também de sua amizade com Will, desde o campo de treinamento em Aldershot, onde se encontraram pela primeira vez, até o período que passaram juntos nas trincheiras do norte da França. O leitor testemunha o relato de uma relação intensa e complicada, que proporcionou alegrias e descobertas, mas também foi motivo de muita dor e desespero. O Pacifista é uma história de amor e de guerra que se insere na tradição do romance Reparação, de McEwan. Nada o que parece nessa trama envolvente e vigorosa, que revela as consequências de uma vida tragicamente marcada pelo silêncio. Com abordagem original e relevante para o nosso tempo, o autor do best-seller internacional O Menino do Pijama Listrado revisita neste romance o universo da guerra, tendo dessa vez como pano de fundo a Primeira Guerra Mundial. Sensível e engenhoso, John Boyne esmiuça um dos capítulos mais traumáticos da história da humanidade pela perspectiva de dois jovens soldados que lutam, acima de tudo, contra a complexidade de suas emoções. Então, cara, eu vou ser bem sincero, já falei, eu inclusive gravei um livrocast bem antigo, né, aqueles que a gente disse que ninguém ia ouvir, mas eu sou obrigado a indicar, né? Daqueles que a gente diz, não escute, mas clica lá e ouça, né? Exatamente. Não tem como deixar de prestigiar nosso próprio material produzido, né? Mas então, eu gravei o livrocast 04, Os Protagonistas, de John Boyne, que é um autor que eu gosto muito. O autor desse livro que eu tenho em mãos aqui escreveu O Menino do Pijama Listrado, como eu falei na sinopse agora, e O Garoto no Converse. Além de vários outros que eu já li, gostei muito também. Então, eu vi esse livro na prateleira da livraria e a primeira coisa que me chamou atenção foi o autor, né? Que eu, sem dúvida, tá no meu top 4, assim, digamos. Top 3, sei lá, de autores que eu mais gosto. E a capa dele é bem simples. Ela tem dois jovens soldados num canto da imagem olhando pra um binóculo. A capa é cinza, que passa uma imagem de triste, de nostalgia, de algo sensível, sabe? E ao mesmo tempo tem o título em amarelo, que dá um realce um pouco maior à capa, assim. A capa é meio brilhosa, achei muito legal esse material. Parabéns, Companhia das Letras. E, assim, eu sou fanático por guerra, não acho algo bonito, né? Não quero que aconteça a Terceira Guerra Mundial, né? Mas eu acho que é uma assunto muito legal de ser abordado. Até porque ele muda muito a cabeça dos homens, faz crianças e jovens amadurecerem muito rápido, né? Eu acho que a perspectiva que o John Boyne vai dar nesse livro aqui vai me comover demais, assim, sabe? Ele é muito famoso, não sei se tu ouviu o cast, tu lembra alguma coisa do John Boyne, Diego? Cara, eu ouvi faz muito tempo e... Só que eu conheço mais do John Boyne mesmo é porque eu vi um filme do Menino Pijama Listrado, o resto eu não conheço, não. É porque, assim, cara, um dos traços bem marcantes nele, assim... Até no Menino do Pijama Listrado tem muito disso. É que ele pega um fato real, uma história verdadeira, enfim, um cenário bem fidedigno, digamos. Então, por mais que esse livro que eu tenho em mãos aqui seja um romance, eu tenho certeza que tem muita pitada histórica e real aqui dentro, sabe? Eu jurava que tu ia falar, quando tu falou de traço, eu jurava que tu ia falar que era um traço azul na vertical. Não, cara, não, não. Não, não. Um traço muito marcante no Menino do Pijama Listrado. Mas é que, tipo, eu gosto muito de livros que me trazem um pouco de realidade, assim, sabe? Então, acho que esse livro eu vou gostar bastante. Estou ansioso para ler. E eu tô ansioso para ler o meu. Comentários. Chegamos então, finalmente, depois de quase um mês acumulando comentários, né, Diego? Chegamos à parte de comentários, leitura de e-mails, enfim, retorno do feedback dos ouvintes. E se você também não ouviu o Livrocast 30, saiba que os comentários serão todos lidos aqui, no JPCcast. Então, o Livrocast vai focar diretamente no livro, e aqui, além de julgar dois livros pela capa, nós vamos conversar mais com o ouvinte, ficar mais à vontade, enfim. Então, você que ouvinte que está de pijama agora, levanta a mão. Por quê, cara? Porque é mais à vontade, né, Marcelo? Então, você ouvinte que está de pijama, levante a mão. Cara, eu sou um fracasso, dei risada a piada sem entender ela, mas vamos lá. Ou você ouvinte que está ouvindo isso no dia 25 de maio, balance sua toalha. É. Tá certo. E você que ganhou os livros do Guia do Mochileiro e a caneca do Livrocast, fique feliz e tome um café pro nós, né? Faça um brinde pelo Livrocast e pelo Logotopia. Mas então, Diego, como eu falei, a gente tem bastante coisa acumulada pra ler e vamos dar um gás aqui. Hoje vai ser um pouco, assim, aquele comentário normal que a gente já tinha nos outros Livrocasts, né? Meio assim, pulando uma coisinha ou outra, enfim, dando uma resumida geral pra, enfim, só pra conversar com vocês mesmo. Daqui pra frente, a gente começa a mudar o formato e vai ficar mais legal, tenho certeza disso. É, Marcelo, como sempre, né? As pessoas que falam bem, a gente fala. As pessoas que falam mal, a gente pula. A gente continua pedindo nome, idade, cidade, profissão, enfim, nada mudou drasticamente, foi só o formato mesmo. Diego, já que tu começou a julgar o livro lá pela capa, cara, eu posso pedir pra te ler o primeiro e-mail? Com certeza. O primeiro e-mail é da Rafaela Marques, de Belo Horizonte. Ela não deixou a profissão e a idade. Que feio, dona Rafaela. Eu quero ver tu dizer feio depois de ler esse e-mail, cara. Fiquei muito triste. Mas lê o e-mail, Diego, que tu vai ficar feliz, cara. Vai pra mim. Então vamos lá, mas a Rafaela tá devendo idade e profissão. É seguinte, fala galera do Livrocast, antes de tudo gostaria de parabenizar vocês pelo programa. Comecei a ouvir o Livrocast há pouco tempo, conheci através do Twitter e confesso que já estou viciada. Baixei todos os casts, exceto sobre a saga Crepúsculo e Nicholas Sparks, e ouço todos os dias a caminho do cursinho. Não dá para deixar aqui todos os comentários que eu gostaria de fazer sobre cada cast. Os que mais gostei até agora foram o cast 12, Abraham Lincoln, o Caçador de Vampiros, 13, A Branca dos Mortos e os Sete Zumbis, e o número 21 da trilogia Millennium, que a gente falou do... Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Aliás, aqui, gente, ouvindo a dica da Rafaela aí, é sempre legal saber de vocês nos comentários quais casts vocês mais gostaram de ouvir, enfim. É bem legal pra gente até saber onde acertou, onde errou mais, enfim, pra melhorar, né? Então, se quiserem dizer, fiquem à vontade. Daí ela fala também que gosta de saber sobre o autor, dos bastidores do livro, sobre as curiosidades e outros pontos que a gente sempre fala aqui antes de falar do enredo, né? E continua assim. O único ponto triste é que quase sempre, após ouvir o programa, vem aquela depressão, pela necessidade de comprar o livro na mesma hora. Acho que vocês deveriam mandar um livro em troca de cada e-mail. Ai, que piadista. Depois eu que sou engraçadário. Afinal, é um ouvinte a mais e ainda satisfeito. Ela bota aqui risos, né? Que bom que ela reconheceu. Adoro o jeito brincalhão e reverente do Diego e as trilhas sonoras que vocês colocam no cast. Enfim, galera, parabéns pelo trabalho de vocês. Abraços. E Rafael, tenho certeza que o Diego adorou teu jeito brincalhão também. Não, com certeza. Eu gostaria muito de poder mandar um livro pra cada ouvinte, ou poder pelo menos sortear um livro pra cada episódio que a gente lê aqui os comentários, sortear um pra quem comentou. Mas hoje a realidade não é essa. E se às vezes editoras quiserem aí ajudar a gente, patrocinando alguma coisa do tipo, a gente pode fazer sim esse agrado pra vocês ouvintes. É, não custa dizer também que a forma mais fácil de vocês ouvintes tornarem isso possível ou viável, né, é compartilhando o Livrocast, é comentando, é divulgando pra amigos, enfim, ou rede social mesmo, Twitter, Facebook, onde quiser, é indo lá no iTunes e avaliar a gente positivamente, colocar uma resenha. Isso são pequenas coisas que vocês fazem que ajudam a gente a melhorar muito aqui, então... É, ou mandar o Livrocast falar muito bem pra aquele seu amigo que é diretor de marketing de uma editora. Boa. Ou você que trabalha... Enfim, vamos parar por aqui. Mas é uma vontade nossa, Rafaela, fazer isso. É, muito obrigado pelo seu comentário. Esse tipo de e-mail faz a gente ter mais motivação pra continuar, né? E volte mais vezes, então, com nome, idade e profissão, por favor. O segundo e-mail, então, é da Amanda Oliveira, que fala, que se chama Amanda Oliveira, que tem 18 anos, que é de Ponta Grossa, Paraná, e que trabalha como assistente de gerência de vendas. Diz que o livro predileto dela é Alice no País das Maravilhas, e que indica pra gente Os Filhos do Fim do Mundo, do Fábio Barreto. Livro este que... reticências, né? Vamos pensar com carinho na sugestão. E fica a pergunta no ar, né, Marcelo? O que será que ela vende? Verdade. No próximo e-mail, Amanda, por favor, diga o que você vende. Mas então, ela escreve o e-mail seguinte. São tantos elogios que não sei por qual começo. Encontrei o podcast sem querer e da mesma forma me apeguei a ele. Coloquei vocês na minha rotina de tal forma que já repeti episódios diversas vezes. Sou um bebê em se tratando de literatura. Faz alguns anos apenas que aprendi a amar os livros e não consegui mais me ver sem eles. Mas encontrei as palavras de vocês, a forma como eu os vejo e sinto. Ok, pode não fazer muito sentido isso tudo que estou dizendo, mas tudo bem. Eu só queria agradecer vocês por me apresentar autores tão interessantes e livros tão marcantes. E claro, como já era de esperar, a cada episódio novo que sai é um livro novo que eu compro. Aí ela fala que é a primeira vez que se sente de fato motivada a mandar um e-mail para um podcast, o que nos deixa muito orgulhosos, né, Diego? E que sem sombra de dúvida, a gente se destaca dos demais. Então, obrigado pela sua opinião, Amanda. Aí ela continua o e-mail dela dizendo, falei tudo isso apenas para tentar agradecer pelo trabalho de vocês, pela forma que trazem literatura até nós e por cada episódio agregar algo novo ao meu mundo. Deixo aqui meu abraço e até o próximo e-mail. Bom, Amanda, muito obrigado. A gente fica muito feliz de ler e-mails como o seu, como o da Rafaela. E é bom saber que a gente consegue agregar algum conteúdo, algum valor pra vida de cada um, né? É muito legal receber e-mails e comentários gerais, assim, sobre o Livrocast, né? Porque a gente sabe que a gente tá, digamos, agradando mais do que desagradando, né? Tem mais coisa legal do que ruim. Então, pô, muito legal, muito obrigado. E voltem mais vezes, por favor. Bom, o próximo então não é um e-mail geral, é um comentário sobre o Livrocast número 21, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. É da Laís, 17 anos, estudante de eletrônica de Pelotas, Rio Grande do Sul, que inclusive ela praticamente comentou em todos os podcasts. Ela pegou aí, baixou um por um, foi escutando e comentando à medida que ia avançando na nossa timeline, né? O que é muito legal também, né? Com certeza, a gente percebeu muito rápido a evolução dela escutando o nosso trabalho e o que ela foi achando, né? Então foi bem interessante. Ela diz o seguinte: queria apenas agradecer aqui nos comentários pela 1 hora e 6 minutos de bom conteúdo que vocês me proporcionaram. Conheci este mundo dos podcasts literários recentemente e acabei descobrindo vocês através do Cabuloso Cast. Então fico obrigado ao Lucien aqui, que divulgou a gente lá, né? Enfim, muito obrigado, amigo. Ganhamos ouvintes. Fiquei com um certo receio ao ver que vocês tratavam de obras específicas e tratei de escolher algum que fosse sobre um livro que já tivesse lido para que não houvesse spoilers. Assim sendo, esse foi o primeiro que eu vi e não será o último. Esse então é o primeiro comentário da série de comentários que ela mandou pra gente. Assim como vocês, também considero este um dos melhores livros que já li. Lester escreve de maneira impecável e constrói os personagens incrivelmente. Me lembro da sensação que tive ao terminar. Foi algo parecido com minha nossa, que livro incrível. Poucos livros me impressionaram tanto na vida. Também gostei muito das informações sobre a vida do autor. Já havia procurado alguma coisa na internet, mas pouco achei e tudo era muito vago. Deu pra perceber que vocês realmente se esforçam para fazer conteúdo a nós ouvintes. Abraços e parabéns pelo trabalho. Aí, como ela prometeu, ela voltou e comentou em muitos outros episódios nossos, até o Diego falou sobre isso já. Por exemplo, no Cast 2, né, o Livrocast 2, O Afeganistão de Khaled Hosseini, ela fala que apesar de não ter uma experiência literária muito boa com o Oriente, graças ao Livrocast, graças a gente, ela vai dar uma chance aos livros A Cidade do Sol e ao Caçador de Pipas, o que ao menos ela colocou na lista de leitura dela. Lembrando que eu, particularmente, prefiro A Cidade do Sol, né? Até como eu comentei em outros podcasts anteriores aí. E eu, como motociclista, nunca gostei muito de pipa. Ai, cara. Né? Ai, ai. Esses moleques ficam soltando pipa na rua com cerol, cara. Depois corta o meu pescoço, aí vocês não vão mais ouvir piadinha sem graça. Mas enfim, é. Mas tudo bem. O Khaled Hosseini tem sua vez. Daí no Livrocast 3, A Mitologia de Rick Riordan, ela fala que ela acha escrito do autor previsível e simples, mas ao mesmo tempo divertido e cheio de conhecimento, já que ele fala de mitologia e tal, né? E ela fala que ela gostou de saber do porquê que ele ele resolveu escrever a série Percy Jackson e os Olimpianos. Tu lembra por que disso, Diego? Por que ele resolveu escrever a série Percy Jackson e os Olimpianos? Porque ele é fã de Harry Potter? Não, cara, que o filho... também, mas é porque o filho dele, ele tinha dislexia, Diego, e daí ele resolveu criar um mundo em que o filho dele fosse herói, sabe? Pra não ter medo da doença e tal. E porque ele contava histórias de mitologia pro filho, né? E o filho dele queria mais e mais e mais, e uma hora ele não tinha mais que histórias contar e ele inventou o mundo. Então, enfim, quer saber mais? Clica aqui embaixo. No Livrocast 3, A Mitologia de Rick Riordan, e você vai saber bem mais sobre esse autor e sobre essa série de livros. Aí no Livrocast 4, os protagonistas de John Boyne, ainda falando dos comentários da Laís, né? Ela fala que O Menino do Pijama Listrado foi um livro que ela devorou em um dia e concorda que a ingenuidade do protagonista Bruno é o diferencial do livro, né? Daí também agradece que se não fôssemos nós, ela provavelmente não saberia que esse autor tem outros livros e não iria atrás de mais nada dele. Lembrando que no JPC de hoje, eu falei sobre outro livro dele, O Pacifista, então de repente é um outro livro, uma outra opção aí pra ti atrás, Laís. E cara, é assim, a gente conversou bastante por comentários no próprio Livrocast e tal. Muito obrigado por todos os comentários, muito obrigado por todos os, enfim, por dar sempre a tua opinião, muito obrigado por ajudar a gente a melhorar, a motivar a gente de modo geral, né? Muito legal saber o que tu pensa de cada livro, ou o que tu pensou ao ouvir cada Livrocast, até sugeriu alguns livros, sugeriu, por exemplo, O Diário de Anne Frank. A menina judia que ficou um tempão presa lá e tal, né? Quer dizer, que ela ficou um tempão escondida numa casa dos alemães que não eram nazistas e tal. Isso, um diário. Isso. Enfim, ela indicou bastante coisa legal pra gente ler, até a pergunta de $1 bilhão, se não me engano, também que ela mencionou pra gente. Enfim, é muito legal conversar com vocês. E Laís, espero que tu continue compartilhando tuas opiniões com a gente e continue, acima de tudo, ouvindo a gente, né? Muito importante pra gente isso. E é isso aí. Bom, e o próximo comentário do Livrocast número 25, O Poderoso Chefão. Quem fez o comentário foi o Fernando, de 32 anos, psicólogo, São Paulo, capital. Coincidiu que ao baixar o cast estava no processo final de leitura do mesmo livro. Adorei conhecer alguns meandros sobre o livro. E os especialistas contribuíram muito. No caso aqui ele tá falando do Weber e do Ramon Andrade, que gravaram com a gente esse cast. Voltando ao comentário sobre o filme, concordo que o terceiro filme não seria necessário. Grande abraço. Então uma coincidência aí, né, Diego? Já que a gente gravou o cast, ele tava lendo o livro quando ele ouviu. Então, Fernando, obrigado por compartilhar com a gente. Volte mais vezes, cara. E até a próxima. Daí, Diego, no Livrocast 28, Guerra dos Tronos, a gente teve uma chuva de comentários, alguns aí que estavam acumulados no último mês, como eu já comentei, né? Mas então vamos começar devagar. O primeiro comentário foi deixado pela Rafaela Esteban, que também não colocou idade, cidade, nada. E a gente pede, por favor, encarecidamente, que no próximo comentário você informe a gente de onde você é, enfim. Só pra ter um panorama mais legal dos ouvintes. E ela escreve o seguinte: ótimo cast, engraçado também. Daí ela fala que mesmo querendo ler o livro antes, ela acabou começando a assistir a série recentemente, apesar de não ter lido o livro ainda, e que não pôde deixar de notar a semelhança entre Guerra dos Tronos com a saga A Companhia Negra. Segundo ela, esse livro conta a história de um grupo de mercenários em um mundo de guerras, fantasias, feiticeiros, disputas políticas. A leitura, a princípio, é um pouco confusa, já que são apresentadas pequenas narrativas feitas por um dos soldados da Companhia Negra. Algo bem objetivo e sem muito detalhe. E acontece muito de ter algumas várias lacunas de um ponto para outro, mas enfim. Mas à medida que você vai lendo, descobre um mundo sombrio com aquele ar de suspense como o que será que vai acontecer agora? Acho que é um livro que daria um bom cast e até seria legal para ouvir a opinião de você sobre o mesmo. De toda forma, deixo a dica para os fãs do gênero. Parabéns pelo programa e abraços. Rafaela, eu confesso, eu respondi para ti isso também, inclusive, mas não custa dizer pro nosso ouvinte, eu confesso que eu não conheço esse livro, tá? Eu até fiquei um pouco curioso para saber se esse livro era anterior ou posterior à saga da Guerra dos Tronos do George R. R. Martin, né? E, enfim, de repente realmente é uma opção ou até uma dica para quem gosta e quer mais universos parecidos e tudo mais, né? Muito obrigado pelo comentário. E o próximo é do Gabriel Gaspar, de 27 anos, militar, escritor e colunista do Homo Literatus. Galera, parabéns pelo cast. Ri muito com as comparações do Trono de Ferro com a Boca do Morro. Foi muito bom mesmo. Eu ri também bastante. E para quem ainda não assistiu a série, recomendo ler o livro antes. O Martin tem um controle da história impressionante. E como escritor, procura aprender com o que lê. Galera, se vocês ainda não ouviram, recomendo também o Literatus. Aí ele faz um jabazinho dele aqui, né? Lógico. O Literatus Cast número 19, onde fizemos algumas comparações do estilo Tolkien e do Martin. Ou você pode ouvir também, né? O cast do Hobbit. E depois ouvir o cast do... e comparar o que a gente falou. Mas esse cast do Homo Literatus eu ouvi, é muito bom realmente. O link vai estar aqui embaixo na postagem. E ele conclui assim: parabéns a todos mais uma vez e continue com o programa. Estou sempre aqui ouvindo vocês. Muito obrigado, Gabriel. Continuando com os comentários do Livrocast 28, A Guerra dos Tronos, a Karina Meirelles, 28 anos e pedagoga, diz o seguinte: adorei a ideia do cast sobre Guerra dos Tronos. Parabéns. Não sei que mágica é essa. Mas vocês conseguem falar de um livro sem dar spoiler, ou quase nenhum, deixando quem não leu doido pra ler e quem já leu com vontade de reler. O cast foi divertido e adorei a sinopse, muito criativa. Pra quem não ouviu o cast ainda, só digo uma coisa, escute. Daí ela coloca uma risada aqui no final. E daí ela termina o e-mail indicando o livro A Força da Boa Preguiça, do Ariano Suassuna. Até mais. Então, Karina, é a mágica que acontece aqui, pra te dar um retorno rapidinho, a mágica que acontece no LivroCast é a edição, porque esse cast, cara, o que teve de spoiler, coisa de outro mundo, né, Diego? Cara, eu digo que é o seguinte, a mágica, sou idiota. Eu acho que eu devo dizer isso, né? A mágica, exatamente. A mágica, sou idiota. Como é que se fala tu em espanhol, Diego? Eu não sei, pergunta pro Ramon, ele deve saber. Ele participou desse cast. A mágica sou eu. Mas manda ver, Diego. E agora sobre o LivroCast número 29, Morte Súbita, o Pedro Victor Santos, de 25 anos, que nasceu em Maceió, mas reside em Recife, Pernambuco, e estudante de medicina, inclusive aqui do 11º período, Marcelo, tá quase formando ele. Pois é. Será que a gente vai conseguir uns convites pra uma formatura lá em Recife? Cara, legal saber que temos ouvintes médicos, né, ou futuros médicos. Muito bom, muito bom. Bom, ele diz o seguinte, cast muito bom, venho ouvindo vocês há uns tempos. Creio que o primeiro que ouvi foi o de Uma, Duas, da Eliane Brum, mas é a primeira vez que comento. Achei o episódio 29 muito legal. E os últimos também foram muito legais. Na verdade, Clube da Luta e Guerra dos Tronos, ele gostou bastante. Se justificando pra dizer por que não comentou, né? Mas tudo bem. Não sentia vontade de ler esse livro. E depois o cast continua da mesma maneira. Hey! Não fizemos diferença nenhuma. Não fizemos diferença. Ou, como ele diz aqui, acredito, no entanto, que a leitura seja válida àqueles que acreditam que Rowling seja capaz de fazer literatura séria, explorando várias camadas da sociedade de forma interessante. Eu acho que a gente só reforçou a opinião dele, né? Então, a gente nem sempre precisa mudar a opinião da pessoa pra ler. Às vezes a pessoa não quer ler porque tem a opinião formada já. Ah, mas é legal até pra saber um pouco mais do livro, ou por que ele foi escrito, né? Às vezes, de repente, alguma coisinha na história da autora ou por que ele escreveu faz o cara querer um livro que ele não tinha ideia do que ele seria, né? Enfim, é sempre legal informar acima de tudo, né? E é por isso que eu sempre falo, mesmo que você não goste do livro... Compre! Não. não digo nem pra comprar, mas mesmo que você não goste do livro, de repente escute o cast, que você pode descobrir uma coisinha ou outra que te interessa ou não. Ou até uma referência, enfim. Bom, ele continua assim. Li algumas resenhas e críticas ao livro que diziam que ele era só mais um livro e que sem o nome Rowling na capa não chegaria perto de ser um best-seller. Alguns cogitaram até que nem chegaria a ser publicado. Aí ele disse também que achou legal a gente colocar a opinião de quem gostou do livro e de quem não gostou no LivroCast e mandou um abraço pra todo mundo. Muito obrigado pelo seu comentário, cara, e aguardamos ansiosos convites para a formatura, então. Outro que comentou sobre Morte Súbita foi o Lucien, o bibliotecário de Caruaru, Pernambuco, 32 anos e host do Cabuloso Cast, como a gente comentou, vai estar com o link aqui embaixo também, porque o cara é muito legal e sempre ajuda a gente. Mas vamos lá. Olá, Marcelo e Diego. Antes de falar de qualquer coisa do programa, preciso dizer que concordo plenamente com Pedro Duarte sobre o processo de edição dos livros da Rowling. Ninguém tem coragem de editar os livros dela. Eu digo uma coisa, Marcelo. Se ninguém tem coragem, manda pra cá. Corajosão. Mas, cara, eu queria elucidar um ponto. O Pedro Duarte realmente mandou muito bem nos comentários dele, nas opiniões, e eu acho que a gente tem que chamar ele mais vezes pro LivroCast. Com certeza. É muito, muito bacana. Mas então, você falou que concordou com a opinião do Pedro sobre a edição da Rowling, né, que ninguém edita ela, e que com exceção do primeiro livro do Harry Potter, todos os outros possuem momentos em que você fica com aquela sensação de que ela perdeu completamente o foco. É por isso que não possui interesse em ler Morte Súbita, pela falta de culhões de alguém chegar e dizer, Rowling, joga essa parte fora porque ela não diz nada. Isso é o Lucien que tá dizendo. E se alguém acha que estou sendo exagerado, então saibam que também é a opinião do editor da editora Draco, o Eric Santos. Então isso quem tá dizendo é o Eric Santos. Mas, cara, é legal saber que um editor, né, cara, independente se ele é a editora que lançou Harry Potter ou não, ele entende um pouco mais do que a gente de livros, né, posso dizer isso, trabalha com isso, ele achou realmente que a Rowling perde um pouco o foco, pô, isso não fazia ideia, que falta alguém pra editar ela. Manda pra cá, então. Tá, beleza. Aí, comentando sobre o programa em si, Diego, ele fala que ele gostou bastante da discussão, né, gostou bastante de contrapor os pontos de vista do Pedro Duarte e da Lully, né, que participaram do cast Morte Súbita, e uma coisa que ficou clara pra mim durante todo o programa é que o livro novo da Rowling, Morte Súbita, entra naquela categoria de ame ou odeio. No meu caso, sem mais delongas, passo a leitura. Minha vida é muito curta para ficar lendo livros que, a partir da opinião de pessoas que confio, percebo que não é obra para mim. Vocês são de parabéns por mais este episódio. Então, Diego, não é nem questão de fazer alguém ler ou não, né? Descobrir que não precisa gastar dinheiro com livros, às vezes também é um ponto positivo do LivroCast, né? Mas se você gostou do livro, compre. Ah, eu sabia que ia falar isso. Faltou o link da Saraiva aqui embaixo, né? Mas tá certo. Bom, agora falando de alguém que leu o livro Morte Súbita, né? O Bruno de Assis, 23 23 anos, Belo Horizonte, jornalista e podcaster do Papo de Mineiro, falou o seguinte: fala galera do Livrocast, antes do comentário deixa eu elogiar o cast porque ele ficou muito bom, os convidados acrescentaram bastante na discussão. Eu li Morte Súbita há uns 2 meses e curti bastante. Lógico que ele não é um livro perfeito e concordo com as críticas a respeito da megalomania da Rowling em tratar de milhões de temas e do começo ser um pouco lento. Mas o estilo de escrita dela é tão envolvente que você se vê no meio de Pegford, envolvido em todos os pequenos escândalos familiares. Além disso, construir uma história com tantos personagens é muito complicado, mas Rowling se saiu bem nessa primeira tentativa. Os personagens são bem construídos desde o início, os dramas deles são reais e, apesar de serem clichês, como o Pedro comentou, são abordagens válidas. E se tem uma coisa que eu acho interessante no livro é o título. A Vaga Casual, da tradução literária do inglês, é muito mais do que a cadeira vazia de Barry Firebrother no Conselho, mas também a Vaga Casual, que é aberta na vida de cada um dos personagens após a morte dele. É só quando a cidade se vê sem o Barry que a vida de todos, até então uma atenção armazenada, desmorona. Daí ele coloca aqui um link para a crítica que ele escreveu sobre o livro e o link vai estar aqui embaixo na postagem. Além do link da crítica dele, vai estar o link também do Papo de Mineiro que a gente ouviu, eu ao menos ouvi, Diego, prometi que eu ouvi, e é muito legal, é bem diferente, bem descontraído, um papo de mineiro literalmente, né? Então, links aqui embaixo. E cara, muito obrigado pelo comentário, legal de saber de mais pessoas que leram a opinião do livro, né? E saber realmente, eu falei que a lei ainda não li, então, né? Sabe o que eu lembrei quando eu li o e-mail dele, Marcelo? Eu lembrei de uma piadinha de mineiro. Ah, cara, vai, conta a piada então, Diego, vai lá, momento piada. O mineiro chegou pro outro e perguntou assim, ó, pó, pó, pó? Aí o outro mineiro respondeu, pó, pó. Caraca. Ai, velho, eu não sei porque eu deixo de contar as piadas do Livrocast ainda, Diego. Espero que não tenhamos afugentado um ouvinte, né, cara? Mas vamos seguir adiante. Chegamos então, Diego, finalmente à reta final de comentários do JPC Cast 1. Os comentários aí, como a gente falou lá no início, acumulados ao longo de quase um mês, né? E agora vamos falar de comentários deixados no Livrocast 30, O Guia do Mochileiro das Galáxias. Que, como tu gosta de chamar, não é o último, mas o mais recente episódio, né, Diego? Exatamente. Nunca será o último. É, nunca será o último, amém. Mas então vamos lá. Quem deixou o primeiro comentário desse episódio foi o Guilherme Kalel Sampaio, de 22 anos, de Curitiba, conterrâneo meu, portanto, universitário, e provavelmente ele faz ou cursa web design. Ele fala o seguinte: olá pessoal, adorei o Livrocast número 30, porém um detalhe sobre Douglas Adams faltou ser comentado. Douglas Adams foi roteirista da maior série de ficção científica da história, o Doctor Who. Doutor quem? Não sei, cara. Quem é esse cara? Ai, cara. Não esperava. Tu conhece a série, Diego? Tu já viu? Não vi. É, eu conheço só de nome, conheço... Na verdade, muitas pessoas falam muito bem da série, mas eu nunca vi. Continuando o e-mail aqui do Guilherme, né? Segundo o Guilherme, Douglas Adams escreveu episódios para a série entre 1978 e 1980. Durante 2 anos, portanto. E segundo o Guilherme ainda, o terceiro livro, A Vida, O Universo e Tudo Mais, no caso, o terceiro livro da série O Guia do Mochileiro, né? Originalmente era um roteiro de Doctor Who que foi recusado. Isso acontece bastante, né? Inclusive o Zack Wilde uma vez chegou pro Ozzy com um disco completo, diz a lenda, né? Um disco completo gravado com voz, com tudo, só pro Ozzy gravar a voz na versão dele, né? Aí o Ozzy disse pro Zack Wilde assim: cara, eu não vou gravar isso, isso tem cara de Black Label Society. Aí ele fundou a banda Black Label Society. É legal que a gente fala, diz a lenda, ou reza a lenda e beleza, foda-se a fonte, né? A gente pode falar que o Obama foi assassinado agora, ninguém vai, enfim. Aí depende também, né, Marcelo? Se ele for assassinado um dia, quem escutar esse podcast na hora que ele foi assassinado, vai ser uma notícia atual. Vai fazer sentido, né? Vai ser um breaking news, né? Breaking news, on the past. Mas pra acabar aqui a leitura do e-mail, o Guilherme fala: para concluir, a série Doctor Who costuma fazer referências ao Guia do Mochileiro das Galáxias. Recentemente, mostraram um Olovu, não sei como se fala, eu leio, enfim, Olovu, H-O-O-L-O-O-V-O-O. Essa é a... Deve ser Rolovu ou Roluvu, né? Porque quando são dois O's, tem que som de U. Roluvu. Uhum. Daí ele coloca um link aqui embaixo na postagem que mostra a aparição do Olovu, como o Diego comentou agora. Eu acho que ele não coloca o link não, Marcelo, a gente coloca. Ele colocou no e-mail dele, perdão. Então, Guilherme, muito obrigado pelo teu e-mail, cara. E, por favor, dá um desconto pra gente, porque como eu falei um pouco atrás agora, a gente não conhece a série Doctor Who. Na verdade, a gente nem sabe quem é o doutor, né, Diego? O doutor quem? Mas, enfim, eu acho legal, cara, que quando eu faço a piada, eu consigo ter menos graça do que quando tu faz, cara. Então, sei lá, acho que tu tem algum mérito. vocês, não é possível. É já esperado, né, a piada sem graça, aí o pessoal já começa a rir antes de começar a falar. Mas então, cara, muito obrigado pelo teu e-mail, e é até raro a gente receber um feedback assim, de algo que a gente deixou passar, apontando falhas, enfim, né, eu não sei se as nossas pautas são tão bem feitas assim, mas sempre legal fazer com que os comentários acrescentem ao cast, né, então façam isso mais vezes, sempre que virem algo que passou em branco, digamos assim, até porque a gente não é e nunca vai ser dono da verdade. E o próximo comentário é do Bruno Lombardi, 26 anos, de Paulista, Pernambuco, Diego Amador e Podcast Amador. O cara da praia, segundo o Diego. Inclusive ele deixou isso no comentário. Exatamente. Olá, Diego e Marcelo, mais um excelente episódio. Já estava com vontade de ler a série e, como disse no Jogando pela Capa, comecei a assistir ao filme e achei muito engraçado. Uma pena que não pude terminá-lo. Depois de ouvir esse episódio, fiquei com ainda mais vontade de ler e vou procurá-lo nas livrarias por aqui. Até compraria no link dessa live, mas o frete é sempre um problema para os lados de cá do mapa. É, não sei, eu não moro nesse lado do mapa. Olha, eu acho que como ele tá na praia também, na verdade, a gente tá do mesmo lado do mapa, né? Ah, sim, é, com certeza, né? É tudo litoral, né? Cara, que piada horrível, meu Deus do céu. Vai. Enfim, parabéns pela trilha sci-fi na abertura, pelos convidados e pela qualidade do bate-papo. Um dos melhores que eu vi. Abraços e muito sucesso a vocês. Só pra deixar claro aqui, tá? O Bruno comentou que ele... Falou comigo no Julgando pela Capa que não é o podcast de hoje, mas sim os posts que eu faço aí pro Locotopia. Eu acho que o pessoal tá acostumado já, né? Com o mesmo propósito. Pra julgar livros pela capa também. Na verdade, o Julgando pela Capa é a mídia impressa, digamos assim, do JPCcast. Logicamente, com outros livros, outros temas, enfim, outras abordagens, né? E o Bruno, Diego, ele é lá no Milkshake Sem Gelo, cara. Um podcast que eu conheci há pouco tempo atrás, e eles estão no hiato agora, mas vão voltar em breve. E assim que o site que eles estão produzindo sair também, eu faço também questão de anunciar aqui, porque o Bruno tem trocado uns e-mails bem bacanas comigo aí, sobre opinião, sobre equipamentos, enfim. Então, eu acho bastante válido e legal ajudar e apoiar eles. Muito obrigado, Bruno. Volte mais vezes e ficamos felizes por saber que você gostou do episódio. E se você não mora do lado de lá do mapa do Bruno, você pode clicar aqui no link e comprar o livro, não tem problema. Cara, o Diego fala isso umas 20 vezes por episódio, eu acho. Bom, não, mas eu vou falar uma coisa. Bruno, você pode não comprar os livros aí no link dessa live, mas uma caneca do Livrocast não custa nada, né, cara? Olha, já falamos delas. Essa não tem, né, nas livrarias. Porque tem mais um e-mail pra ler e a gente acaba de vez a leitura de comentários de hoje. Quem deixou o último comentário, Diego? E eu discordo de novo, Marcelo. Eu digo que é o comentário mais recente, né, o último... Não sei. Eu espero que não seja o último. Continue comentando. Ah, tá, beleza. O último e-mail foi enviado pelo Simão, 34 anos, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E segundo ele colocou todos os dados certinhos dessa vez, pra que ele não seja chamado novamente de fantasma atrapalhão. É engraçado, as pessoas estão comentando e estão colocando os apelidos que eu dou pra elas, né? É o cara da praia, o fantasma atrapalhão. É, vamos continuar assim que eu acho que a gente tá no caminho certo, Diego. Exatamente. Daí ele fala: mais uma vez, um excelente episódio. O Guia foi um dos livros que mais tive expectativa de ler. De tanto que meus amigos faziam piadas nerds tiradas dele e de elogiarem a história. Como vocês mesmos disseram, o cast foi um tanto superficial e deixou muito da história de fora. Mas em defesa da opção de vocês, se é que precisa ser defendida, já ouvi outros podcasts que tentaram contar a história e não funcionou. Principalmente porque existem passagens que só entendendo todo o contexto. Quem poderia, por exemplo, sem estragar a leitura, explicar em um cast o rei que ficava no restaurante do fim do universo? O Douglas Adams foi excelente em fazer aquela inversão de pontos de vista que vocês comentaram no cast. Acho que o trecho que dá um ótimo exemplo desse tipo de inversão e que faz a gente parar e pensar no que leu é o seguinte, abre aspas. É um fato importante e conhecido por todos que as coisas nem sempre são o que parecem ser. Por exemplo, no planeta Terra, os homens sempre se consideraram mais inteligentes que os golfinhos, porque haviam criado tanta coisa, a roda, Nova York, guerras, etc. Enquanto os golfinhos só sabiam nadar e se divertir. Porém, por sua vez, os golfinhos sempre se acharam muito mais inteligentes que os homens, exatamente pelos mesmos motivos. Abraço. Essa parte é realmente fantástica. Eu li ela várias e várias vezes e, assim, é uma parte realmente que prova a genialidade do Douglas Adams, né? Os golfinhos, por exemplo, nesse trecho, são bem mais inteligentes que os homens, justamente porque eles só nadam, só se divertem e não tem que inventar nada pra viver, sabe? Eles ficam lá no mar e deu. Bom, já que acabou os comentários, até mais, obrigado pelos peixes. Bem pertinente. Mas então, Simão, muito obrigado pelo teu comentário, obrigado também a todo mundo que comentou, né? Espero sinceramente que todos vocês tenham nos ouvido hoje. E Diego, antes de terminar, temos mais algo pra falar pros nossos ouvintes? Sim, temos que falar da loja Locotopia. Você pode acessar digitando aí no seu browser loja.locotopia.com.br ou clicando no link loja lá no menu do site, e a gente tá com vários modelos de canecas bem bacanas aí pra você. Como o Diego falou, então, são canecas exclusivas, só Locotopia e só o Livrocast vendem, né? E enfim, são estampas e desenhos bem legais, né? E nós temos vários modelos a R$25 cada. Então cliquem no link lá, dê uma olhada nos modelos que a gente oferece, nos desenhos e como eu já falei, enfim. E era isso. Pra fechar de vez então, Diego, se você quiser ter seu e-mail lido aqui no próximo JPCCast, mande um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando que Locotopia se escreve sempre com a letra K. Nos siga também no twitter.com/livrocast e /locotopia. E também curta, e por favor, não deixe de curtir nossas fanpages facebook.com/livrocast e facebook.com/locotopia. Todos os links aqui embaixo na postagem. Então é isso, gente. Esperamos do fundo do nosso coração que vocês tenham gostado do formato. É lógico que tem muito para mudar, melhorar e evoluir ainda, né? E o JPC Cast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo podcast. Loving, but you keep me on a chase. I've been trying all night long. I put up with your favorite songs all night. Tempted by your tainted love, I show me like the way you come inside my crystal. But what can I get on? Is it true what they say? You won't give it away. And I don't know what to do to get next to you, next to you. Every night, every day. Wanna get next to you. Next to you. Better than Kool-Aid, sweet my buttercup. Baby's got a pretty face. I gotta have it, it's another bad habit. And I hope I'm not here too late. I've been trying all night long. I put up with your favorite songs all night. Tempted by your tainted love. I shut it like. I wrote about you, baby, in this song, and I wanna get next to you. What should I do? When you gonna show me? I think you owe me. Come on, baby, see it through. Diego, inventa alguma coisa aí pra terminar o cast. O que que tu falou? Cortou o áudio aqui, acho. Sabe o que que faltou, Marcelo? Babel Fish. Ai, cara. Cara, eu sou obrigado por isso. Eu sou obrigado por isso como erro de gravação no final, cara. Não é possível. Eu aqui achando que a voz tinha falhado, cara, cortado e não. Fez um ruído gutural aí mesmo.